Saúllo Temas. Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O consumo do cigarro muitas vezes está associado ao efeito de válvula de escape causado pela nicotina presente no tabaco. A substância induz o corpo a entrar em sensação de relaxamento diante das situações de estresse e ansiedade do dia a dia e provoca dependência. Podemos conferir algumas consequências do consumo excessivo de cigarro na boca, com o surgimento de feridas, doenças e até câncer de boca. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre as consequências do cigarro na boca. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo com a gente e envie sua pergunta. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre repercussões bucais associadas ao uso do cigarro, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez. Seja bem-vindo, Daniel. Isabel, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de a gente participar aqui do Saúde é o Tema. Agradecer a toda a equipe do programa e da Rádio Paulo Freire. Obrigado. E convidamos também para a conversa a doutora em estomatologia pela Unicamp, professora substituta na UFPE e de patologia na Unibra, Amanda Almeida Leite. Seja muito bem-vinda, Amanda. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Isabel. Agradeço a oportunidade também de estar aqui hoje conversando junto com o professor Daniel e com vocês, tá bom? Acho que vai ser ótimo. Amanda, por que o hábito de fumar pode prejudicar a saúde bucal? Olha, o cigarro ele pode trazer diversas consequências para a saúde bucal, tanto como você mesma falou, produzindo, né, incitando a mucosa a produzir mutações que podem levar ao desenvolvimento de uma doença maligna, como o câncer, mas também produzindo outras alterações reativas na mucosa também. Doença periodontal pode ser uma das doenças que o cigarro pode causar, gengivites, que é o sangramento da gengiva. Pode modificar também o epitélio, provocar mudanças de coloração. Não sei se vocês já observaram, mas a mucosa de pacientes fumantes, e principalmente aqueles pacientes que fumaram durante muito tempo, tende a ser mais escurecida. Então, o cigarro ele também pode provocar mudanças na coloração da mucosa bucal. E, com certeza, a consequência mais grave é causar o câncer de boca. Daniel, você gostaria de comentar? Eu acho que a Amanda comentou muito bem, né, a respeito dessas alterações, porque que é importante, né, não fumar, quando a gente pensa especificamente na boca. A gente tem que sempre ter em mente quais são as doenças com uma significância maior, ou seja, quais são aquelas que têm o maior potencial de causar danos mais graves aos pacientes. Então, o cigarro ele pode causar, como a Amanda bem disse, desde alterações que vão influenciar apenas na estética, né, com pigmentação dentária, pode causar a pigmentação da mucosa da boca também, a boca pode ficar mais escura por conta do uso do cigarro, né, que isso pode estar relacionado à própria às substâncias químicas do cigarro, até o calor, e pode passar por doença periodontal, que pode levar à perda dos dentes, né, até o câncer de boca, que é a que tem a maior significância clínica, que tem o potencial de causar não só a morte, né, da pessoa, mas também causar uma série de sofrimentos, né, de déficits funcionais, de repercussões estéticas também importantes durante o tratamento. Então, acho que de uma maneira geral, né, só reforçando o que a Amanda comentou. Quais são as substâncias que existem no cigarro que podem prejudicar a saúde bucal? Bom, no cigarro, nós temos, ou o cigarro apresenta, né, dezenas de substâncias químicas com potencial de causar câncer, por exemplo, né? Então, o cigarro ele tem desde substâncias que são chamadas hidrocarbonetos policíclicos, né, que são os principais responsáveis aí por causar câncer, na boca, não só na boca, mas em outro, vários outros órgãos, né? Como o cigarro também pode ter até elementos radioativos, né, na sua composição, como polônio 210, né? Então, há uma infinidade de substâncias tóxicas, né, e que estão juntos ali, estão misturados com a nicotina, que é aquela que tem a capacidade de causar a dependência, né, do usuário. Além disso, o cigarro ele tem outras substâncias que não são carcinogênicas, né, mas que com o produto da combustão do tabaco, quando se faz o uso do cigarro, vão levar alterações na gengiva, né, diminuir a vascularização, assim, a rede de vasos sanguíneos ali disponíveis na gengiva, diminuindo a resposta inflamatória, que é importante na hora de a resposta inflamatória na hora de combater, né, bactérias ou combater agentes que vão causar destruição das bactérias ali, da gengiva ali no local. Então, há uma quantidade muito grande de substâncias tóxicas e que a cada dia, né, vão sendo, ao longo do tempo, mais e mais substâncias são identificadas com a capacidade, né, com o potencial de serem tóxicas à saúde, né, humana, sobretudo quando a gente fala da cavidade bucal. Você gostaria de comentar, Amanda? Acho que o professor Daniel foi bem correto no que ele falou. É isso mesmo, são diversas substâncias que podem causar mutação nos tecidos e provocar alterações. Inclusive, esse fato que ele comentou sobre vascularização é muito importante na patogenia da doença periodontal, por exemplo. Porque pelo fato do cigarro diminuir a vascularização dos tecidos e o oxigênio diretamente também, porque são os vasos que levam oxigênio através do sangue, então, micro-organismos mais agressivos, aqueles anaeróbios, que são mais agressivos, vão proliferar na doença periodontal de pacientes fumantes. Pode agravar também o quadro da doença, né? Então, isso tudo está ligado. E além da doença periodontal e do câncer de boca, que são doenças bem mais comuns de serem diagnosticadas pelo uso excessivo do cigarro, pelo hábito, no caso, existem outras doenças que um fumante ativo pode adquirir com esse hábito? Você fala no contexto de boca ou no contexto geral? É, no contexto da boca, mas pode ser no geral também. Acho que como foi comentado no início, de forma geral, o cigarro pode causar alterações em diversos órgãos, né? Câncer de pulmão, laringe, esôfago, câncer de bexiga. Então, ele está relacionado a doenças em diversos órgãos. Mas mais especificamente no contexto da boca, além da periodontite e do câncer de boca, o cigarro pode provocar, como a gente já comentou, pigmentações da mucosa. Ele está associado também a uma condição específica de pacientes fumantes ativos, né, que fumam muito durante muito tempo, a uma condição que se chama estomatite nicotínica, que é uma alteração do céu da boca. Quando inflamam as glândulas salivares do céu da boca desses pacientes, eles ficam com pontos avermelhados no céu da boca devido ao cigarro. Não é uma condição cancerizável, mas é uma doença também no contexto do uso do cigarro. Pode provocar sangramentos gengivais, pode provocar no contexto da gengivite, né, que pode levar a periodontite. Pode provocar também o aparecimento de lesões pré-cancerígenas, que a gente fala no contexto que são lesões que ainda não se transformaram em câncer, mas que têm o potencial de transformação maligna. Uma delas é a leucoplasia, que são manchas brancas na cavidade bucal, que não tem um fator etiológico claro. Então, ele também pode estar relacionado a essas condições. Certo. E, professor Daniel, o fumante passivo também pode ter problemas de saúde bucal relacionados a respirar excessivamente a fumaça do cigarro? É uma ótima pergunta, Isabel. Da mesma forma que o fumante passivo ele pode ter problemas de saúde, né, relacionados ao tabaco em outras regiões, na boca também não é diferente, né? Só que, especificamente para as doenças da boca, os estudos associados, relacionados a fumantes passivos, eles existem, mas eles não são, não mostram evidências tão consistentes para a gente precisar o risco exato, né, o risco relativo, melhor dizendo, de determinado indivíduo que conviva com fumantes desenvolver as doenças da boca, sejam as principais, né? A doença periodontite, que está relacionada à gengiva, que pode levar à perda de dentes, ou ao câncer de boca, né? Mas há sim. Então, como há o risco, né, maior de fumantes passivos, né, de pessoas que convivam com fumantes, apresentarem doenças associadas ao tabaco em outras regiões do corpo, também na boca isso não é diferente. O que a gente não conseguiu ainda determinar é qual é esse risco relativo, em números, né? Mas, sem dúvida, nós temos, sobretudo com relação ao câncer de boca, né, há um risco um pouco maior, mas a gente não sabe exatamente qual é o risco, né, em números, para a gente precisar, né, de uma forma mais efetiva esse aspecto. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie sua dúvida para nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre as consequências do cigarro na boca. E recebemos o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez, e também a doutora em Estomatologia pela Unicamp, professora substituta na UFPE e de Patologia na Unibra, Amanda Almeida Leite. Continuando, Amanda, qual parte da boca é mais afetada pelo cigarro? Olha, quando a gente fala sobre parte da boca, quando a gente fuma, obviamente, a gente tem que ter uma noção que todas as mucosas e estruturas da boca vão estar sendo atingidas pela fumaça do cigarro. Então, não existe uma parte específica que vai ser mais atingida ou menos atingida na boca. Todas as mucosas, é até um conceito que a gente tem que se chama, dentro da odontologia, que se chama cancerização de campo, que é quando todo o campo envolvido pode sofrer mutações ou pode sofrer agravos por conta da fumaça do cigarro. Existem locais mais que podem ser mais frequentemente acometidos por câncer de boca, que a gente vê com mais frequência, por exemplo, borda de língua ou assoalho bucal. São locais onde geralmente o câncer se desenvolve com mais frequência, inclusive as lesões pré-malignas e pré-cancerígenas. Mas, de uma forma geral, toda a mucosa pode ser afetada pela fumaça de cigarro. Daniel, quais são os sintomas bucais externos mais comuns causados pelo uso frequente do cigarro? Bom, na boca, né, na cavidade bucal, o que a gente vai ter de alterações, diria, com muita frequência, né, é a pigmentação dos dentes, né, a gente, como profissional da boca, né, como cirurgiões dentistas, uma das primeiras coisas, é automático, né, a gente começa a conversar com uma pessoa, a gente direciona já o olhar para a boca, né, do paciente, a gente consegue perceber aquelas alterações, assim, que são mais perceptíveis muito rapidamente. E a gente consegue perceber, de cara, principalmente o fumante, que é aquele fumante, mas o fumante que tem o hábito de consumir uma grande quantidade de cigarros, né, e isso por um longo período de tempo. Então, pigmentação dos dentes, né, os dentes ficam com coloração mais acastanhada, em muitas situações o pigmento ele se acumula com uma quantidade que fica mais enegrecida, né. A mucosa, ela pode se tornar mais esbranquiçada, sobretudo no céu da boca, né? A Amanda comentou bem, uma condição chamada estomatite nicotínica, o céu da boca ele fica com uma coloração mais leitosa, mais esbranquiçada, e ali por conta das substâncias decorrentes da queima do tabaco, né? Então o calor ali ele é mais importante até do que as próprias substâncias tóxicas e que podem causar mutação e, consequentemente, câncer, né? Além disso, das alterações estéticas, né, que eu comentei, a pigmentação da mucosa também, né? Então, o paciente a pessoa que é fumante, o cigarro, ele pode induzir a mucosa a produzir um pigmento chamado de melanina, né? A melanina que dá cor à nossa pele, por exemplo, quando a gente vai expõe ao sol, né, a gente fica mais bronzeado, é que induz a uma produção maior de melanina. Na boca, né, como o que reveste a boca, né, o tipo de tecido é o mesmo que reveste a pele, é muito parecido, que é epitélio, né? O termo correto é mucosa, né, mas para o leigo pode chamar até da a pele da boca. O cigarro ele pode induzir também a produção maior de melanina e isso vai causar uma pigmentação enegrecida, acastanhada. E como a Amanda chamou muito bem a atenção, pode acontecer em qualquer região da boca, né, essas pigmentações. Então, essas alterações perceptíveis em relação não só à doença em si, né, mas que alterações que a gente pode perceber facilmente associadas ao cigarro, eu vejo que essas são as principais. E outra coisa importante também, interessante, é que o cigarro também está associado a um risco maior da pessoa desenvolver boca seca. Então, com o passar do tempo, a quantidade de saliva vai diminuindo, né, quanto mais velho a gente vai ficando, a quantidade de saliva vai diminuindo. E se a pessoa é fumante, isso tem um agravo ainda maior. Então, vai ter uma sensação de boca seca de uma intensidade ainda maior, que isso não vai só interferir no bem-estar do indivíduo, né? Mas se tiver uma quantidade menor de saliva, né, de forma significativa, isso pode ter uma repercussão, inclusive, com o aumento do risco de desenvolvimento de cáries, né? E além do desconforto que é conviver, né, o tempo todo com a boca seca. Muito interessante essa observação, professor. Amanda, vocês dois já falaram anteriormente várias vezes como o cigarro ele é um dos maiores causadores da doença periodontal. Mas como exatamente o uso contínuo do cigarro pode ocasionar essa doença? Como as substâncias do cigarro agem na boca a ponto de causar essa doença? Bom, como a gente comentou, né, foi comentado que o cigarro tem inúmeras substâncias e essas substâncias podem agir na mucosa diminuindo a vascularização. Então, ela pode tanto causar, né, induzir o aparecimento da periodontite, como também agravar casos de pacientes que já têm periodontite e como também dificultar o tratamento, né, dos pacientes que estão em periodontite e estão em tratamento. Então, basicamente, diminuindo a vascularização dos tecidos, as células de defesa e as principais células de defesa, que são as células iniciais, se chamam neutrófilos, eles têm dificuldade de chegar no sítio de ação da doença periodontal. Então, com a dificuldade dos neutrófilos, por causa da baixa vascularização dos tecidos causadas pela doença periodontal e pelo cigarro, eles têm dificuldade de chegar, então os patógenos da doença periodontal vão acabar não tendo... o organismo não vai conseguir exercer a linha de defesa que ele exerceria em um paciente não fumante, por exemplo. Então, tem essa dificuldade, basicamente. Mas, Amanda, se um fumante for diagnosticado com doença periodontal, existe tratamento? Sim, é interessante. Claro que a gente sabe que é difícil o paciente parar de fumar, não é fácil. Mas é interessante que ele pare ou pelo menos diminua o hábito de fumar durante o tratamento periodontal, que é como eu comentei. Durante o tratamento, o fato dele fumar vai dificultar muito a melhora dele clínica. Apesar de, obviamente, ele sendo acompanhado por um especialista, ele vai ter melhora, mas o fato dele estar fumando vai dificultar bastante. Certo. Daniel, existe alguma relação entre o tabagismo e o maior acúmulo de placa bacteriana nos dentes? Bom, Isabel, especificamente, assim, o que pode acontecer de maneira secundária, né, com a diminuição da saliva, né, isso favorece até o acúmulo de placa na superfície dos dentes, né, porque... se não tem a saliva para fazer, porque a saliva é muito importante na lubrificação, né? Ela tem substâncias que são antibacterianas, mas também tem a propriedade de fazer lubrificação. Se tem uma diminuição, você pode ter também a possibilidade maior de um acúmulo de placa bacteriana na superfície dos dentes. E isso fica mais evidente ainda, né? Se essa placa se calcifica, né? Formando os chamados tártaros, né? Que isso vai se acumular na superfície do dente. E mais evidente ainda quando esses tártaros eles sofrem pigmentação por conta do cigarro. Né? E claro, que se há um acúmulo maior de placa, se há formação de tártaro, consequentemente, a maior possibilidade de causar doença periodontal, que o fumante já tem um risco maior de desenvolver. Né? Eu acho que um aspecto importante, a Amanda comentou muito bem, eu acho que talvez valha a pena a gente comentar aqui, não sei se a gente vai ter oportunidade mais à frente, mas é fundamental esclarecer que quando o paciente ele desenvolve, né, quando o indivíduo desenvolve alguma doença associada ao tabaco, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é para de fumar. Né? Parou de fumar. Só que os efeitos do cigarro, eles não são, eles não, parou de fumar, os efeitos não somem imediatamente. Né? Eles continuam por vários e vários anos ainda. Né? Então, isso é importante que o indivíduo que é fumante saiba, né, que quanto antes, isso também não é simples, a Amanda chamou muito bem a atenção, não é simples falar, olha, eu vou parar de fumar, eu sei dos malefícios, eu vou parar de fumar. Existe uma série de questões, né, inclusive do apoio a esses indivíduos, para que eles tenham condição, né, condições de fato abandonar o hábito. Isso requer um acompanhamento psiquiatra, com psicólogos, né, com várias equipes de especialidades médicas diferentes, com enfermeiros, uma série de profissionais de saúde para dar o suporte a esse indivíduo. E deixando claro que ele parou de fumar agora, os efeitos acabaram nesse momento. Não, eles persistem por vários anos. Né? Para a doença periodontal, o risco ele continua aumentado. Vale para o risco de desenvolver câncer de boca, que o risco continua aumentado. Né? Então, esse risco, especificamente para o câncer de boca, ele começa a diminuir ou fica mais próximo do que o risco, ele fica mais próximo de uma pessoa que nunca fumou depois de 10 anos que o paciente deixou de fumar. Né? E esse risco nunca vai ser zero, ou esse risco nunca vai ser igual a uma pessoa que nunca fumou. Né? Mas ele diminui de forma significativa. Então, o recado não é simples, mas o recado é assim dizer, olha, quanto mais cedo, né, o indivíduo parar de fumar, mais tempo ele vai ter, né, para que ele atinja esses 10 anos e diminua esse risco e tenha uma longevidade maior. Né? Isso é importante que a gente tenha isso em mente, sem dúvida. Amanda, como é que fumar pode afetar a língua, por exemplo? Então, quando o paciente fuma, né, as substâncias do cigarro elas podem produzir alterações em diversos genes que controlam o processo de diferenciação e multiplicação celular. Então, a mutação desses genes que controlam esses processos vai favorecer o aparecimento de células que se multiplicam e se dividem de forma autônoma, ou seja, elas não recebem mais um comando para se multiplicar e dividir. A partir desse momento que elas começam a se multiplicar de forma autônoma, elas vão gerar subclones, células iguais a elas, que também se dividem e se multiplicam dessa forma. E com esses genes mutados, esses genes reguladores do ciclo celular, eles não vão conseguir consertar, ou seja, não vai ter um conserto, e essas células vão proliferar e formar um tumor. Isso pode acontecer com mais frequência na língua, está mais associado. Geralmente acontece na língua ou no assoalho de boca, mas, como já foi comentado, pode acontecer em qualquer parte da mucosa oral. Não se explica exatamente por que a língua é o local mais acometido, mas pode ocorrer em qualquer parte da mucosa. E é comum, por exemplo, que quando a língua é afetada, o fumante ele perca alguns sentidos como o paladar e o olfato. Então, como o professor Daniel comentou também, a diminuição da saliva também vai, ao longo do tempo, a língua tende a ficar mais seca, não vai ficar com a mesma umidade. Também ocorre, às vezes, uma queratinização maior das papilas linguais. Então, o paciente fumante geralmente não tem a mesma sensibilidade gustativa das papilas para alimentos e bebidas que um paciente não fumante. Por exemplo, inclusive quando pacientes fumantes param de fumar, eles tendem às vezes a engordar muito, porque eles vão substituir o hábito, né, o vício do cigarro por outros vícios. E também, além disso, porque eles começam a sentir melhor o gosto dos alimentos ao longo do tempo e das bebidas. Quando eles eram fumantes, eles perdem, né, um pouco dessa sensibilidade gustativa da língua. Acho que era essa a pergunta, né? Isso Mas com mesmo. relação. Acho que isso. Certo. Muito obrigada. Professor Daniel, existe alguma relação entre o tabagismo e. Na verdade, relação não, desculpa. Fumantes ativos, eles podem estar mais propensos a adquirir doenças causadas por fungos? Localmente, né, a gente pode ter as doenças causadas por fungos. A gente tem que separar, talvez, em dois grupos principais. Aqueles fungos que eles vão atuar, vão causar uma infecção local, né? Aqueles fungos, no geral, as infecções fúngicas, elas são oportunísticas, né? Mas existem os fungos que causam infecções locais, ou seja, vão ali afetar só a boca. E os fungos que causam infecções, a gente chama infecções sistêmicas, né? Que vão causar uma infecção no corpo, incluindo a boca. No caso dos pacientes que são fumantes, eles têm um risco maior de desenvolver aquelas infecções fúngicas locais, né? Principalmente causadas por fungos do gênero Candida, chamada de candidose ou candidíase, né? Então, a candidíase que pode se apresentar nesses pacientes se apresentam como manchas avermelhadas, né? Que podem acometer várias regiões da boca, causando uma certa ardência, um certo desconforto, né? Na região que está afetada. Mas as infecções sistêmicas, né, as infecções fúngicas sistêmicas, que são mais graves, os fumantes eles não vão ter um risco talvez aumentado, né, ou tão aumentado em relação à população em geral. Agora, aquelas infecções fúngicas, cujo local de infecção primária é mais comum nos pulmões, aí os fumantes eles podem ter um risco maior de desenvolver essas infecções. E aí sim, nesse caso específico, se o paciente desenvolver, né, uma, por exemplo, paracoccidioidomicose, que é uma infecção fúngica, que não é tão comum aqui na região Nordeste, mas é extremamente frequente no Sudeste, no Sul do país, se tiver uma infecção pulmonar, nesse caso, há possibilidade de disseminação para a boca, né? Então, indiretamente, essa condição, o paciente fumante tendo um risco maior de desenvolver alguma infecção fúngica pulmonar, essa infecção ela pode se disseminar para a boca. E no caso das infecções fúngicas locais, no caso da candidíase, por conta da diminuição de saliva, de uma alteração das bactérias da boca, isso vai favorecer o crescimento desse fungo que se usa, né, se aproveita dessa situação de desequilíbrio, causando essa candidíase, como eu falei, que se apresenta principalmente como manchas, né, avermelhadas na boca, causando ardência. Então, de uma maneira geral, né, é isso em relação às infecções fúngicas, os locais, a infecção local, candidíase, infecção fúngica sistêmica, que elas são de o local primário é o pulmão, né, e que pode se disseminar para a boca. talvez o principal, né, que a principal que eu vejo nesse contexto é chamada paracoccidioidomicose, que felizmente, né, não é tão frequente aqui na região Nordeste, mas quando afeta principalmente pessoas que vivem em zonas rurais, né, ou que trabalham manuseando o solo, porque o fungo ele vive ali. E existe alguma relação entre o tabagismo e uma deficiência do sistema imunológico, por exemplo? Daniel. Sim. O importante, né, em relação ao tabagismo, com relação ao sistema imunológico, ele permeia muito do que a Amanda comentou em relação à predisposição que o paciente fumante tem de desenvolver doença periodontal. Né? Então, é muito mais associado a alterações ali da própria microcirculação, que pode ter em várias regiões do corpo, né, essas alterações, e isso alterar ou provocar uma alteração da disponibilidade de células inflamatórias que são tão importantes no combate a infecções, por exemplo. Né? Então, de certa forma, o paciente, quem é tabagista, né, quem o fumante, ele tem, de fato, de forma indireta, um déficit, né, de formar uma resposta inflamatória que seja mais efetiva quando comparado a uma pessoa, um indivíduo que não fuma ou que nunca fumou. Antes de entrarmos no próximo bloco, eu lembro que o Saúde, o tema de hoje, fala sobre as consequências do cigarro na boca, e nós contamos com a participação do professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde, o tema Daniel Pérez, e também a participação da doutora em estomatologia pelo Unicamp, professora substituta na UFPE e de patologia na Unibra, Amanda Leite. Amanda, um estudo da Universidade de Califórnia revelou que 8 pessoas entre 10 pacientes com câncer de boca eram fumantes. Mas quais são os sinais de um câncer de boca? Bom, câncer de boca, ele pode aparecer de diversas formas clínicas, né, na boca de uma pessoa. Ele pode aparecer desde uma mancha, uma placa, até uma lesão ulcerada. Mas falando do ponto de vista mais comum, do que é mais encontrado num paciente que tem câncer, é a presença de uma lesão ulcerada, com bordas elevadas, que não dói, que está presente há mais de 15 dias ou mais de 20 dias, assim, que não é uma lesão recente, de poucos dias, e assintomática. Então, acho que esse é o principal achado clínico em homens, geralmente, fumantes. Mas, como eu falei, existem vários outros perfis clínicos e aparências clínicas, até lesões de manchas brancas, que também não desaparecem, não saem com raspagem, manchas avermelhadas também, que não têm uma causa específica e que estão aí há mais de um tempo, já um tempo significativo na boca. Mas a aparência clínica mais comum é realmente de uma lesão ulcerada, geralmente em borda de língua. Você tinha comentado agora sobre um homem fumante. Existe alguma relação entre tabagismo e gênero? Algum dos dois gêneros é mais propenso a desenvolver certas doenças por causa do tabagismo? Então, não é que um gênero ou outro seja mais propenso, mas no passado, os homens eles fumavam mais que as mulheres. Então, pelos homens fumarem muito mais que as mulheres no passado, eles eram a faixa mais acometida pelo câncer de boca. E é um perfil clínico, claro, que até hoje existe, de homens acima de 40 anos fumantes. No entanto, com o advento do mundo globalizado, as mulheres passaram a fumar muito mais também. Então, hoje, as mulheres estão fumando talvez tanto quanto os homens. Então, a gente está conseguindo ver que as mulheres com câncer de boca também já estão aparecendo mais. É um novo perfil clínico também. Então, acho que é uma mudança gradual que está acontecendo ao longo do tempo. Certo. Obrigada, Amanda. Daniel, qual é o tratamento do câncer de boca? Bom, acho que antes de responder a essa pergunta específica, talvez até utilizando o termo, Amanda respondeu, né, perfeitamente sobre as características clínicas da doença, mas talvez só para o público, né, que é leigo, talvez a forma mais comum, ela chamou bastante atenção, né, a forma mais comum de apresentação é uma lesão ulcerada, e partindo para um termo mais fácil, uma ferida na boca, né? Então, uma ferida na boca que não dói, não cicatriza, então esse é o principal sinal do câncer de boca. Sobre o tratamento principal, né, o tratamento primário do câncer de boca, pelo menos o mais comum, é a cirurgia, né? Uma cirurgia extensa, né, uma cirurgia que envolve a remoção não só do tumor, mas também de tecido normal ao redor. E essa cirurgia ela é feita por um médico, cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Então, a cirurgia é a principal forma de tratamento para o câncer de boca. E a grande maioria dos pacientes com câncer de boca, até pelo estágio com que eles se apresentam para diagnóstico, o estágio da doença que é avançado, a maioria deles acaba também sendo tratada por radioterapia após a cirurgia. Então, a cirurgia é a principal forma de tratamento, mas a associação, né, com a radioterapia ela é muito frequente, principalmente em tumores mais avançados, que é a realidade, né, dos pacientes brasileiros, infelizmente. E uma pessoa que tratou o câncer de boca pode ter sequelas? Isabel, muitas sequelas. A começar durante o tratamento. Né? Então, esse é um ponto, é uma pergunta super pertinente que você fez. Porque qual é as consequências, né, do câncer de boca? Porque ele é uma doença que tem uma taxa de mortalidade alta, principalmente pelo estágio com que ele é diagnosticado. Mas não só isso. Ele tem uma alta taxa de morbidade, né? Que a gente for talvez traduzir de uma forma, para um termo mais simples, seria sofrimento. Ele sofre durante o tratamento com as consequências do próprio tratamento dele, por exemplo, a radioterapia que provoca secura na boca, que provoca feridas na boca como mucosites, e ele sofre também posteriormente, depois do tratamento. A cirurgia pode deixar o paciente com dificuldade de falar, de se alimentar, principalmente quando é um câncer de língua, que vai ser feito cirurgia para tirar tecido sadio também, como ele falou, então o paciente vai ter dificuldade para falar sem uma parte da língua, para se alimentar, para deglutir. Muitas vezes, quando é um câncer aqui nessa parte baixa, a radioterapia pega um pouco também da região de pescoço. Quando é preciso fazer dissecção de linfonodos, porque já teve metástase do câncer para essa área, o paciente também vai ter problemas de drenagem. A gente sabe que os linfonodos são responsáveis por drenar a linfa. Então, sem a presença dos linfonodos cervicais, o paciente vai ter inchaços, edemas na região do pescoço, pós-tratamento. E um dado muito interessante, que foi publicado recentemente, e que chama muito a nossa atenção para a morbidade, como o professor falou, o sofrimento que o paciente passa pós-tratamento, é justamente que a segunda maior taxa de suicídio, a gente fala de suicídio, pacientes que se matam depois de um câncer, é para o câncer de cabeça e pescoço. O primeiro câncer onde os pacientes mais se matam é o câncer de pâncreas, que gera uma morbidade também muito alta por conta do tratamento e das consequências do tratamento. E o segundo câncer é o câncer de cabeça e pescoço. Então, é um sofrimento muito grande estético, porque o paciente fica esteticamente muito comprometido, isso é muito sofrido para ele, e também de forma funcional, porque ele não consegue mais ter uma vida normal, ele não consegue se expressar bem, falar bem, ser entendido, ele vai ter consequências na boca durante muito tempo, como ardências, queimações, feridas que não cicatrizam. Então, é um processo de reparo muito longo e ele leva muitos anos pós-tratamento. Então, acho que tudo isso está implicado. Certo, Amanda. E, então, o cigarro também pode causar câncer de cabeça e pescoço? Quando eu falo cabeça e pescoço, eu não falo só boca. Falo seios, falo laringe, faringe, esôfago. Então, o cigarro também pode causar câncer de pescoço nessas regiões. E quando eu falo câncer de cabeça e pescoço, obviamente eu estou falando de outros cânceres também que não são causados pelo cigarro. Mas sim, o cigarro pode causar câncer em outras regiões da cabeça e do pescoço, fora a boca. Certo. E hoje em dia é muita moda, principalmente entre os jovens, fumar o cigarro eletrônico, né? E essas pessoas geralmente acham que é uma alternativa saudável para o tabagismo, que hoje já está sendo bem desmistificado essa história. Mas quais são as consequências de você fumar cigarro eletrônico? Eu estava esperando essa pergunta e eu sabia que ela viria em algum momento, porque é um assunto que está bastante em alta agora, que é o cigarro eletrônico. E a gente vê que, acho que talvez uma das primeiras consequências do uso do cigarro eletrônico é que pacientes jovens, adolescentes e jovens que nunca fumaram e que nunca tiveram contato com o cigarro tradicional vão entrar nessa vida através do cigarro eletrônico, né? Vão começar a fumar através do cigarro eletrônico. Muitas pessoas falam que o cigarro eletrônico pode ser uma alternativa ao cigarro convencional. E é verdade, alguns fumantes convencionais do cigarro convencional podem optar pelo uso do cigarro eletrônico e existem riscos diferentes para o uso de cada um. Ainda não se tem estabelecido na literatura uma relação causal específica entre o cigarro eletrônico e o câncer de boca, como a gente tem para o cigarro convencional e o câncer de boca. Não existe ainda uma relação direta estabelecida na literatura. Mas já existem diversos relatos e a gente sabe que o cigarro eletrônico, apesar da gente não ter a relação direta com o câncer de boca, pode causar diversas outras alterações de mucosa, como também diminuir a salivação do paciente, deixar a mucosa mais seca, provocar doenças do trato broncorrespiratório. Existe uma doença muito comentada recentemente, que ela se chama EVALI, que é uma doença pulmonar obstrutiva, onde o paciente vai ter sintomas pulmonares, pode ter sintomas pulmonares graves por conta do uso do cigarro eletrônico. Eu acho que as pesquisas no futuro vão trazer, talvez, outras associações que a gente ainda não tem a oportunidade de saber e ter certeza no momento, como a associação com câncer. Mas o cigarro eletrônico, o uso do cigarro eletrônico pode trazer diversas outras complicações no sentido do âmbito geral e respiratório também. Muito interessante. E a gente tem uma pergunta daqui da produção. Ana Sabino está querendo saber qual especialista a gente deve procurar em caso de sintomas dessas lesões na boca que podem sinalizar algum tipo de câncer. O cirurgião dentista geralmente vai ser o primeiro profissional a identificar uma lesão diferente na boca de um paciente. Mas quando a gente fala no sentido de um diagnóstico mais preciso e mais específico de uma lesão de boca, o profissional mais habilitado é o estomatologista, que é o cirurgião dentista especializado em diagnóstico de lesões de boca. Então, o estomatologista, ele está muito bem preparado para identificar, para diagnosticar, para realizar biópsias, que é o procedimento cirúrgico, onde a gente vai fazer para enviar para o laboratório ter certeza da patologia que o paciente tem, se for câncer também. E tendo a certeza, o estomatologista também está habilitado para indicar esse paciente para o tratamento. Então, acho que é o profissional indicado para diagnóstico desses casos. Muito obrigada, Amanda. E a gente está de volta na ligação com o professor Daniel. A internet, a conexão voltou. E aí eu vou te perguntar como é que o dentista pode ajudar o paciente a parar de fumar. Veja, a pergunta... do cirurgião dentista. Olha, esse é um assunto que me incomoda bastante, né? Até a gente fez um trabalho, um aluno meu de orientado meu de mestrado desenvolveu um trabalho, né, nesse sentido, para verificar a formação dos profissionais da área de saúde em conduzir os pacientes que são fumantes, né? Então, nós devemos, primeiro, nos colocar como pessoas somos capazes de fornecer aos pacientes as informações que são fundamentais para que eles decidam por parar de fumar, dizendo os malefícios, né? E, mais importante, ter a sensibilidade, né, de conduzi-los para especialistas que vão dar a oportunidade para eles, o suporte, principalmente, para que eles possam parar de fumar. Mas o mais importante de tudo isso, né, é a gente colocar as informações e já encaminhar o paciente para um centro especializado, né, para que lá tenham especialistas que podem conduzir isso da melhor maneira possível, para que não só convença o paciente, mas que ele, de fato, ele queira, né, parar de fumar. Porque não adianta a gente ter a imposição, né, ou impor algo, porque isso não vai frutificar, né? Nós não vamos chegar ao objetivo que é o indivíduo parar com o hábito de fumar. Então, a gente passa a informação de uma forma clara, né, de uma forma tranquila, com sensibilidade, né, e se colocando à disposição para auxiliar e orientá-lo, né, encaminhá-lo para os serviços especializados que contenham, né, que tenham esses profissionais que vão dar o suporte para que o paciente, de fato, pare de fumar. Eu acho que, como cirurgião dentista, nós devemos sempre chamar atenção para o indivíduo que é fumante, dos malefícios. Ele vai saber, ele sabe, né? Mas chamar atenção e se colocar à disposição caso ele opte por parar de fumar. E é importante, durante a anamnese, que é aquela entrevista que a gente faz no início, perguntar: olha, em algum momento o senhor ou a senhora já tentou parar de fumar, né? A gente tentar entender qual foi, se ele tentou alguma vez, tentar entender quais foram os motivos do fracasso, né? Para que a gente possa, de fato, ali, ter uma palavra ali, amiga, de suporte, de fato, não só como profissional, mas também como uma pessoa que está orientando ele nesse sentido, encaminhá-lo, né, para que ele possa ter a ação de profissionais que vão ter a capacidade de dar o maior suporte a ele e um objetivo final, né, dele cessar o hábito de fumar. Então, é essencial que haja um trabalho conjunto entre os dentistas e os profissionais de saúde mental, certo? A gente está caminhando para o final do programa, mas antes da gente encerrar, eu vou passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. E eu começo com a doutora em estomatologia pelo Unicamp, professora substituta na UFPE, e de patologia na Unibra, Amanda. Bom, gostaria de agradecer a vocês, a Isabel, a toda a equipe da Rádio Paulo Freire. Eu acho que é muito importante sempre existir essa comunicação com a sociedade de uma forma geral. Às vezes as pessoas, elas se afastam um pouco dessa comunicação. Então, todos esses, as rádios, enfim, esse papel de vocês é muito importante nesse sentido, de levar informação às pessoas, né, à sociedade de uma forma geral. Então, alertar as pessoas para os perigos que o cigarro pode causar na boca. Como o professor comentou, a maioria das pessoas sabe que faz mal, que não faz bem, que causa doenças. Mas é muito difícil realmente parar um hábito de muito tempo. Então, acho que o papel do profissional de saúde é acolher o paciente sempre, é entender o seu ponto de vista, é se colocar no lugar dele, agir com humanidade, nunca julgar o paciente, porque a gente não sabe por que ele passa, quais as condições dele, a forma como ele vive. Então, acho que isso também faz parte da saúde de uma forma geral. Mas agradecer pela oportunidade, pelo convite de vocês, estar junto do professor Daniel, e espero que existam outras oportunidades para a gente conversar mais sobre o tema. Nós também esperamos, Amanda, e nós agradecemos muito pela sua participação. E eu vou passar a palavra agora para o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde ao Tema, Daniel Pérez. Bom, Isabel e a todos os ouvintes, né, da Rádio Paulo Freire, muito, muito obrigado mais uma vez pela possibilidade, pela oportunidade, né, essa parceria tem sido tão importante, inclusive para nós, né, para a gente divulgar, inclusive o que nós produzimos aqui no programa de pós-graduação em odontologia da UFPE. Então, quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade e colocar sempre à disposição, né, do Saúde ao Tema. E agradecer a toda a equipe, né, por todo o apoio, por todo o suporte. E que, como palavra, né, final, né, é que aqueles indivíduos que, em algum momento, principalmente os jovens, né, que em algum momento pensarem em começar o hábito, reflitam muito bem, né? Reflitam bem dos malefícios, né, que o cigarro pode trazer. E aqueles que são fumantes, tenho certeza que vários já tentaram parar de fumar várias vezes, vários já pensaram em parar de fumar, isso ficou muito claro, principalmente durante a pandemia, que existem, né, vários núcleos, né, de saúde pública, né, no Serviço Único, no Sistema Único de Saúde, no SUS, que podem dar suporte, né, a vocês, do ponto de vista médico e outros profissionais da saúde, para dar o suporte necessário para que vocês parem de fumar, né, e tenham uma vida mais saudável e, consequentemente, mais longeva. É isso. Bom dia a todos e todas, e que a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigada, Daniel, pela sua mensagem, pela sua participação. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível lá no site da Rádio Paulo Freire, que é radiopaulofreire.ufpe.br, e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, Isabel Baé, e o William Araújo, de jornalismo, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de publicidade e propaganda, coordenação de transmissão e streaming do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.